ouvir o que o Senhor tem para ministrar os nossos corações através da sua palavra. Pastor Tiago, Paulo e Sol estão viajando ali, né? E alguns outros irmãos também, imagino eu, estejam aproveitando aí essa semana de feriado para descansar também. Que Deus os abençoe onde eles estiverem. Mas nós estamos aqui. Amém? Então vamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia. Depende da mídia que você está usando, né? Rafa, pega a bola para mim, por favor. Lucas, capítulo 22. Todo mundo achou aí? Amém? Tem uma turma que está na misericórdia. Vamos ter misericórdia então e esperar, né? Amém, glória a Deus. E depois que acha, precisa enxergar, né, Edna? Glória a Deus, vamos lá. Lucas 22, a partir do versículo 31. Jesus diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu, obrigado, para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes tenhas negado que me conheces. Vamos orar. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito nos edifique, nos conforte, nos console, nos corrija, nos exorte. Para a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quanto a você, Rafa, que nunca falte antes para te servir, sua futura esposa para te amar. Irmãos, Jesus havia andado com os discípulos por aproximadamente 3 anos e meio. O Senhor nasce a partir de Maria, passa aproximadamente 30 anos crescendo em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. E a Bíblia diz que tinha Jesus uns 30 anos quando começou a anunciar o reino de Deus. É interessante que o Senhor faz questão de trabalhar com essa sincronia, né? E a Bíblia diz que era aos 30 anos que os sacerdotes começavam o seu ministério, o seu serviço. Eram homens maduros que trabalhavam no sacerdócio. E Jesus, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, uma figura do próprio Cristo que aparece para Abraão no Antigo Testamento, também começa o seu ministério com uns 30 anos, mais ou menos. E a Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério encarnado na Galileia, fazendo um milagre de transformar a água em vinho numa festa de casamento. E a partir daquele momento, Jesus, ele começa o seu ministério público. Alguns discípulos já estavam com ele, porque ele havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão. E foram 3 anos e meio intensos de aprendizado nosso. Os discípulos viram coisas que nós talvez vejamos como um flashback na eternidade. Quem sabe o Senhor esteja aguardando-nos, né, a igreja, para na ceia, no momento em que Ele voltará a beber do vinho, né, do fruto da videira, como Ele disse. Estejamos todos numa grande sala de cinema e o Senhor coloque para nós vermos, termos a oportunidade de assistirmos aquilo que alguns irmãos viveram em carne e osso. E aquilo que outros irmãos que vieram antes dos discípulos, a Bíblia diz, viram aquele dia e ansiaram por aquele dia. Jesus disse, olha, muitos ansiaram por esse dia, desejaram por esse dia. Então, deve ter sido algo extraordinário ter sido contemporâneo de Jesus e principalmente ter sido um de seus discípulos naquele momento. Não é à toa, irmãos, que Jesus faz uma clara distinção entre aqueles que conviveram com Ele e aqueles que creriam nele, mesmo não tendo o visto. Ele disse para Tomé, depois que Tomé, ao tocar em Jesus, crê que Jesus havia ressuscitado, ele disse: bem-aventurados aqueles que nunca o viram e creram. Nós somos convivos. Nós somos bem-aventurados, por embora nunca tenhamos visto Jesus, contudo, cremos nele. Amém? Glória a Deus. Uma vez o Senhor trouxe ao meu coração uma reflexão interessante sobre isso. Foi algo mais ou menos assim, irmãos. Era impressionante. Jesus curava moléstias físicas e espirituais, resolvia problemas instantaneamente. Então, o cego de Jericó chega para Jesus e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chega para ele: o que é que você quer que eu faça? Eu quero ver, então veja. Ele simplesmente passava a enxergar. Havia aquele aleijado de junto do tanque de Betesda. E a Bíblia diz que quando Jesus chega e pergunta a ele: o que é que você quer? Ele: eu quero ser curado, mas sempre que um anjo molha as águas, eu corro para lá, alguém chega primeiro que eu. Levanta, toma seu leito e ande e vá-se embora. E imediatamente aquele homem aleijado ficou curado. Uma outra vez, Jesus no sábado entra na sinagoga para ensinar e havia ali um homem da mão mirrada, ou coxo. E Jesus disse: estenda a sua mão. E quando o homem estendeu a mão, ele ficou completamente curado. Havia um outro surdo e mudo. E a Bíblia diz que, tendo Jesus expulsado o espírito surdo e mudo, aquele homem passou a ouvir e a falar. Houve um outro que Jesus cuspiu na terra, fez lodo com a sua saliva, passou nos olhos do homem e disse: vá se lavar. E quando ele se lavou, ele passou a enxergar. O jovem gadareno foi liberto daquela legião de demônios em uma única ordenança de Jesus. Vidas que foram transformadas imediatamente por meio da cura, da libertação, irmãos. Mas, então, o Senhor me trouxe a uma reflexão e disse assim: mas há aspectos na vida do homem que eu trabalho ao longo de muitos anos, e isso é o caráter. A cura do nosso caráter, o conserto do nosso caráter, é algo que o Senhor trabalha ao longo do tempo. E é engraçado, irmãos, porque na época em que o Senhor me levou a refletir a respeito dessas coisas, eu estava numa angústia. Eu vivia num dilema, pessoal. Um dilema que não é só meu, é de todos nós. E que Paulo também viveu e meu espírito deixou registrado. Deus, por que é que o bem que eu quero fazer eu não consigo? E por que é que o mal que eu não quero fazer é exatamente isso que eu faço? Por que o Senhor não me transforma de uma vez? Fala assim: esteja liberto disso. Oi, irmãos. Não sei se vocês já se perguntaram sobre essas coisas, mas eu me vi naquele momento me perguntando a respeito disso. E aí o Senhor me mostrou algumas questões na vida dos apóstolos. simbolizavam, que demonstravam exatamente isso. E uma dessas coisas é esse momento de Jesus com Pedro. Então Jesus chega, irmãos, depois de 3 anos e meio, aproximadamente, os estudiosos trazem para a gente, que é 3 anos e meio, foi o ministério de Jesus. E nessa Páscoa, a última Páscoa, o último momento em que o Senhor tomaria do fruto da videira até que ele volte, ele chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás vos requereu. Ele chegou para mim, ou para o Pai, ou para o Espírito Santo, que é a mesma pessoa, são as mesmas pessoas, e diz: olha, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Irmãos, eu fico imaginando, me permita, eu não estou dizendo isso não, mas parece um remake do que Satanás fez com Deus, diante de Deus, a respeito de Jó. Quando Deus chega e diz: você viu meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal? E Satanás diz assim, em outras palavras: deixa eu cirandar ele como o trigo e vamos ver se ele continua fiel. E Jesus está dizendo: olha, Satanás pediu vocês para cirandar vocês, para esmagar vocês, para testar vocês, para provar, para tentar vocês. E sabe, irmãos, depois de 3 anos e meio, de ministério, Jesus, versículo 32, diz assim: mas eu, Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, Jesus, em carne e osso, treinando Pedro todo santo dia, toda santa noite, depois de 3 anos e meio, precisou chegar para o Pai e dizer assim: Pai, não deixa Satanás se andar Pedro não. Pedro não. Irmãos, há um detalhe aqui, eu não sou conhecedor do hebraico, do aramaico, do grego, né? O pastor Tiago, de repente, pode até chegar e dar uma melhorada no que eu vou trazer, mas eu vou me apegar à versão que a tradução me traz e algumas outras também, da mesma forma. Há uma distinção de pronomes. Satanás vos pediu para você andar. Satanás pediu vocês para se andar vocês. Jesus está tendo diálogo especificamente com Pedro. Agora, mas eu quero pedir por você, até a tua fé não desfaleça. Eu não quero forçar o texto, mas pelo menos duas coisas eu posso entender dessa distinção que Jesus faz. Primeiro, Jesus pediu por Pedro, porque Pedro era o único que estava na situação de precisar da intercessão de Jesus naquele momento. Talvez Jesus tenha intercedido por Pedro, em favor de Pedro, porque Pedro, dentre os 12, os 11, porque o diabo já tinha entrado em Judas, Judas já tinha saído, estava na ceia. Aqui é o momento da ceia, tá, irmãos? Aquela santa ceia que precede o sacrifício de Jesus. Então, está Pedro, os outros 10, porque Judas já tinha saído. Jesus diz: olha, Satanás pediu para se andar vocês como trigo, mas eu roguei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. 3 anos e meio depois, Pedro, de você estar andando comigo, de eu estar me ensinando, você está vendo os milagres, eu precisei pedir por você, porque se ele te se andar, Pedro, você despenca. Talvez Jesus vai olhar para Pedro dizendo: bonito a sua cara. Uma outra possibilidade é que todos eles, ou boa parte deles, não estivessem preparados espiritualmente para serem cirandados por Satanás mas por um propósito específico de Jesus, Jesus intercedeu por Pedro, para que ele suportasse aquele momento. A sequência do texto nos diz, garantidamente, que Pedro não estava pronto. Se os outros estavam, não dá para saber, mas Pedro certamente não. Vejam só, versículo 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A sequência do versículo diz, e tu, Pedro, ou e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Por exemplo, já pensou? Quem é? É duro, irmãos. Imagina, uma coisa sou eu, homem falho, como os irmãos, chegar para o irmão Vinícius e dizer, meu irmão, quando você se converter, cuide dos irmãos que Deus colocou debaixo do seu cuidado. Agora, quem sou eu para soldar o insondável dentro de Vinícius e dizer que ele precisa se converter, irmãos? Está mais fácil eu estar precisando me converter ou dizer, Vinícius, quando você se converter, fortalece os irmãos. Mas, irmãos, Pedro ouviu isso da boca de alguém que tem os olhos como chama de fogo, que vê tão escondido dentro de nós que uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, parece uma sombra de tão fosco, de tão turvo que é a imagem. A Bíblia diz que Deus esquadrinha os nossos rins. Quando eu leio isso, irmãos, eu fico pensando assim, sabe quando você vai no laboratório, tira uma amostra de sangue para fazer um exame de sangue, e aí vai ver lá os leucócitos, quais são as outras coisas que vê? Triglicéridos, LDL, eosinófilos, e tantos óvulos mais que tem no sangue, né? Plaquetas, pronto. Eu fico imaginando, quando a Bíblia diz que Deus esquadrinha os nossos rins, irmãos, a gente está estudando psicologia, e a gente sabe desses efeitos psicossomáticos. Quando a cabeça não está legal, o corpo começa a expelir uma série de neurotransmissores, de substâncias. Eu imagino Deus olhando para o rim e verificando assim, deixa eu ver se tem pedra aqui nesse rim, porque se tiver pedra, essa alma está no fiado. Deixa eu ver se tem muita adrenalina no sangue desse rapaz. Deus parece que faz um exame microbiológico na gente. É Jesus que está falando para Pedro, quando você se converter, cuide dos seus irmãos. É como o Chateau, se Jesus estivesse dando um puxão de orelhas em Pedro, estivesse dizendo assim, Pedro, olha, você devia estar pronto. Mas você não está. Satanás pediu para arrebentar com você de tudo. Eu pedi ao Pai que guarde você, que não deixe de tocar em você. Agora, vê se quando você se converter, você precisa de irmãos. Um feedback assim, pá! Sabe, Alex, para que você precisa dar para o seu líder, liderado ali, e dizer, rapaz, você é meu braço direito, já era para você estar trabalhando exatamente como eu, pensando como eu penso, mas você não está. Vê se quando você aprender isso que está na sua cabeça, você orienta a sua equipe do jeito certo. Eu queria fazer uma pergunta, lançar para reflexão, e eu queria que você dispensasse aí alguns segundos para pensar a respeito disso. Quais são, ou qual é, o motivo, ou os motivos, que levariam Jesus a interceder por você diante do Pai, dizendo, não deixa Satanás ser André, ele não está pronto. Pai, não deixe Satanás se andar ela não, porque ela ainda não está pronta. Por que razão Jesus diria isso? Pensa um pouquinho aí, meu irmão. O que é que devia estar completo que não está ainda? A Bíblia diz que Satanás, ele é o acusador do dos santos. É ele quem vai à presença de Deus nos acusar das nossas transgressões, dos nossos pecados. João escreve em 1 João, dizendo: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo ao justo, que está diante do Pai e intercede por vós. Porque os nossos pecados nos acusam, irmãos, nos condenam. E há quem faça coro à condenação que o nosso pecado traz sobre nós, que é o próprio diabo. Ele sempre está pedindo ao Pai para nos cirandar, para nos destruir, para nos testar, para nos tentar e provar diante de Deus que nós não deveríamos estar aqui. E quando eu falo aqui, irmãos, eu estou falando no lugar espiritual onde nós estamos agora, não nesse prédio, mas na presença de Deus, que é onde nós estamos com os Espíritos. Jesus intercede por nós e junto ao Pai. O Espírito intercede por nós a partir de nós, com gemidos e inexprimíveis. Assim como Jesus fez por Pedro. É interessante, irmãos, que o Senhor, Ele faz isso por graça, amém? É de graça. A intercessão de Jesus e a intercessão do Espírito é gratuito, a vida eterna é gratuita. Os dons que recebemos de Deus são gratuitos. Não há em nós merecimento. Não é porque fizemos por merecer que o Senhor faz essas coisas por nós. Mas cuidado, não confunda graça com casualidade, com ausência de propósito ou de objetivo. Jesus faz o que faz de graça com o propósito. Quando, Lorena, Satanás chega para acusar você em razão das suas transgressões diante do Pai, e Jesus diz: Pai, eu corri por ela também. Olhe para ela, o Senhor vai ver a marca do meu sangue nela. Quando Jesus faz isso, Ele faz pela graça que há nele. Porque você não merece, como a gente também não merece. Mas Ele faz com um propósito. Qual é o propósito, irmãos? Jesus não intercedeu por Pedro com a sua graça por interceder. Havia um propósito claro que ele deixa claro para Pedro. Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. A graça, certa feita, ouvi alguém dizer, e acho uma reflexão interessante. A graça pode ser algo muito perigoso. Paulo, certa feita, diz assim: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós morremos para a lei em Cristo. E ele diz assim: bom, se não há lei, então podemos pecar, porque não seremos condenados de jeito nenhum. Cristo nos chamou para vivermos em santidade, não para uma vida de pecado. Não use da liberdade do Espírito para dar ocasião à carne. Deus tem aceitado a intercessão do seu Espírito e do seu Filho em nosso favor, irmãos, por causa da graça que é nele. Mas convém que cumpramos o propósito da manifestação dessa graça. É fortalecer os nossos irmãos, fortalecer aqueles que estão ao nosso alcance, abençoar as vidas. Em outro momento, Paulo fala isso de outra forma, dizendo: olha, e nisto Cristo nos constrange. De que maneira? De que se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas aquele que morreu por todos, Jesus, morreu para que aqueles que vivem, nós, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por todos morreu e ressuscitou. Jesus manifestou o seu amor por nós através da graça, morrendo em nosso lugar, mas com um propósito: que nós, os que estamos livres da morte eterna, por causa da morte dele, vivamos não mais para fazer a nossa vontade, não mais para satisfazer os nossos desejos, mas para ele. Vivamos a vida que ele estaria vivendo se não tivesse morrido por nós. Olhar no espelho, irmãos, e se dar conta de que quem está sendo refletido não vive essa vida própria. Não sei em você, mas em dor. Mas é uma pura realidade que a gente precisa ser maduro o suficiente para digerir e transformar isso em mudança. Porque, irmãos, a gente está a uns 2000 anos de distância do sacrifício de Jesus, daquele momento, no tempo. A gente está a uns 2000 anos de distância. Mas viver aquilo não foi fácil para mim. Viver aquilo não foi fácil. É interessante que o texto nos mostra que, Pedro entendeu o que Jesus quis dizer. Quando Jesus fala: olha, eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça, mas quando te converteres, fortalece seu irmão. Pedro entendeu o que Jesus estava dizendo, irmãos, e respondeu, como a gente diz atualmente, na lata, bem no estilo Pedro, né? Respondeu Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Em outras palavras, quando Jesus disse: ó Pedro, Satanás pediu para esbagaçar com você, como a ciranda faz com o trigo. Irmãos, eu tenho só um lado. Esse cirandá era aquela pedra de moinho, uma pedra pesadíssima, que ficava rodando sobre outra pedra para esmagar o trigo e transformá-lo em farinha. Você imagina se ia ser colocado entre uma pedra desse outro e ser tão prato. Satanás estava pedindo para destruir os discípulos e ver se depois que sobrasse nada, eles ainda teriam fé. Jesus está dizendo para Pedro que ele não estava pronto para passar por uma prova daquela, e Pedro diz prontamente: estou sim. Pois o senhor morre, quanto mais qualquer outra coisa. Jesus olhou para ele e disse: ô Pedro, você não sabe a besteira que você está falando. Mas já que é assim, né? Lá no final de João, Jesus disse para ele: quando você era bom, você ia quando você queria. Aí vai chegar um dia que vão te levar para onde você não quer ir. Disse que iria para a morte? Quando te levar, você vai estar pronto. Eu vou lhe dar a graça. Irmãos, a gente faz a mesma coisa que Pedro fez. Muitas vezes, quando a gente vem para a igreja, a gente vem para o culto, a gente ouve uma palavra como essa, a gente escuta tantas outras pregações, a gente entende o que Deus está querendo dizer. Mas, imediatamente, alguns mecanismos de defesa se manifesta e diz: não, rapaz, isso aí eu faço. Não só faço isso, como faço aquilo, aqui é de novo ainda. Pedro entendeu o que Jesus estava dizendo. O que ele não entendeu é qual era a situação dele. Ele entendeu o que Jesus quis dizer, que ele não estava pronto. Ele só não entendeu que ele não estava pronto. Às vezes a nossa vida, irmãos, entra num estado rotineiro de pequenos fracassos, de desapontamentos com a gente mesmo. E tudo isso aqui eu ainda estou falando sobre aquela reflexão que eu tive tempos atrás, a respeito de coisas em mim que não mudavam, e eu fui falar com o Senhor a respeito disso. Senhor, por que o Senhor não me muda logo de uma vez? Porque a gente fica querendo ou esperando essa mudança miraculosa, em que Deus vai chegar e dizer assim: olha, o problema seu está aqui, nessa bola que está arrumada. Se você usasse ela assim, desarrumada, pronto, vai resolver esse problema. E não é assim que acontece, irmão. Não vai alimentando essa expectativa, porque vai ser, ao invés de ser uma vida de glória em glória, de fé em fé, vai ser uma vida de frustração em frustração, desapontamento em desapontamento. O que o Senhor falou comigo foi: olha, Juliano, pare. Pare de querer uma solução fácil. Não há aprendizado nessa mudança que você está querendo. Não há mudança nessa mudança. Porque fazer o que você está me pedindo, do jeito que você está me pedindo, não é resolver o problema que está em você. É resolver o incômodo que esse problema gera. E aí o Senhor fala isso para a gente, irmãos. Olha, tá bom, já que você acha que você está pronto, eu vou lhe dizer qual vai ser o sinal de que você ainda não está. Você vai me negar 3 vezes, né, por galera. Para você entender que o que eu estou te dizendo é verdade. Você não está dizendo que está pronto? Pois hoje ainda, antes que o galo cante, você vai escapulir da possibilidade de uma prisão, quiçá uma morte, 3 vezes. Pedro já estava preso, condenado à morte de irmãos. 3 pessoas disseram, porque Jesus estava preso, sendo levado para o julgamento, 3 pessoas disseram: você não é colega dele? Pedro imaginou a possibilidade de ser preso e, quem sabe, talvez, ser morto. E só nessa mera possibilidade aí, ó, está pronto aí para a prisão, inclusive morrer. Não, Jesus, essa palavra não é para mim, não. Essa palavra é para o irmão fulano de tal que não está aqui hoje. Quem saiu, eu estou pronto para fazer. Ah, você está? É? Pois amanhã ainda você vai ver se você está ou não. Você vai entender, hoje ainda, que essa palavra era para você mesmo, não é para aquele outro que você está dizendo que não veio, não. Deus faz isso com a gente todo dia, irmãos. Todo dia. O problema é que a gente não quer admitir que precisa mudar no que Deus está falando que tem que mudar. Mas tem uma boa notícia, irmão. Nem tudo é só essa paulada na moleira, não. Refletindo sobre essa palavra hoje, imaginando como compartilhar isso com os irmãos, o Senhor falou mais algumas coisas para mim. Em Isaías, o Senhor fala que por amor dele mesmo, ele faz estas coisas. Ele diz: por amor de mim mesmo, eu cuido de vocês. Por amor ao meu nome, eu faço estas coisas. Aí eu pensei, né? Eu falei: poxa, Senhor, então, como é que é isso? O Senhor cuida da gente pela graça, porque de fato a gente não merece, mas os seus propósitos, o Senhor tem propósito em cuidar da gente pela graça, são só para satisfazer os seus objetivos, porque o Senhor se ama, é porque é por amor do seu nome, então é um movimento egoísta? Explica esse negócio para mim, Jesus. E aí o Senhor prontamente nos explica, né? Porque às vezes a gente fica imaginando que Deus vai se ofender se a gente fizer perguntas a Ele. A gente mede por nós mesmos. E aí o Senhor me disse assim: olha, Juliano, lembre também do que está escrito: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando o Senhor diz que é por amor dele mesmo, irmãos, e aí o Espírito Santo me trouxe esse outro entendimento, e eu glorifiquei ao Senhor e minha alma se encheu de alegria. Irmão, questione a Deus. Tenha paz para, como um filho, questionar o seu pai. Irmão, questione a Deus. Tenha paz para, como um filho, questionar o seu pai. Como a criança, quando está mais ou menos entre os 4 e 6 anos, entra naquela fase do porquê, porquê, porquê, porquê, porquê, que pai e mãe, que isso aqui não vai acabar nunca. E fica, meu Deus, quando é que ela vai aprender, vai perguntar uma outra coisa. E a gente responde, responde, responde. O Senhor tem a mesma disposição, ou melhor, tem toda a disposição de nos responder e nos esclarecer. Porque Ele quer que nós tenhamos uma fé sadia. Amém? Então o Espírito Santo falou comigo assim: olha, Juliano, precisa ser por amor de mim, porque quando eu ensino vocês sobre amar o próximo como a vocês mesmos, eu estou me comprometendo em amar vocês, mas eu preciso amar vocês como eu me amo. Então quando o Senhor diz, eu faço estas coisas por amor de mim, Ele está elevando o amor que Ele tem por nós. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Quanto mais você se ama, mais capaz de amar o próximo você é. Quanto mais o Senhor se ama, mais capaz de nos amar Ele é. Então quando Ele diz, eu faço essas coisas por amor de mim mesmo, Ele só está aumentando os limites do amor que Ele pode manifestar por nós. E o glorifico é Deus por isso. Então, irmãos, é por amor que o Senhor faz estas coisas. É por amor que Deus aponta o dedo para você, Fabrício, e diz assim: Fabrício, quando é que você vai se arrepender disso, rapaz? É por amor a você, Eric, que o Senhor chega para você e diz: Eric, quantas dezenas de vezes mais eu vou ter que falar com você a respeito dessas coisas? É por amor, Eric, que o Senhor te vê ir por lá, puxa pela orelha e diz: venha por cá pela enésima vez. É por amor que o Senhor me corrige, irmãos. E pela centésima, do centésima vez, diz assim: rapaz, quantas vezes eu vou ter que falar com você? Corrija isso na sua vida. É por amor. Dele mesmo? Sim. Amor este que se manifesta em nosso favor. Que se manifestou em nosso favor na cruz, que se manifesta em nosso favor todo santo dia. Eu queria trazer agora para os irmãos algo interessante para ajudar a gente a pensar sobre esse amor. Amém? Ou sobre como manifestar esse amor que o Senhor espera que nós manifestemos. Em favor dos nossos irmãos. Porque às vezes, irmãos, a gente se detém a nossa vida, aos nossos interesses, como o que o Vivi estava cantando. Porque eu faço as coisas para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Eu sigo em frente, eu insisto, mas no fundo, no fundo, o que eu quero é que as coisas aconteçam como eu quero. É o nosso ego, é a nossa necessidade, é o nosso desejo, a tentativa de satisfazer isso. E às vezes quando a gente está na igreja e escuta uma palavra, ou em casa, quando recebe batizado, é pregação, ou entra no site da igreja para escutar uma pregação já gravada em outro momento, ou no YouTube, vê e assiste uma outra pregação, ou ouve, ou lê alguma coisa, a gente sempre procura olhar para nós, para nós, para nós, para nós. Se sempre, se não sempre, com uma certa frequência, uns mais vezes, outros menos vezes, não vou ficar generalizando as coisas também. Mas é uma tendência do humano olhar para o próprio umbigo, gravitar em torno do próprio umbigo. E a palavra de Deus fala para a gente observar a igreja, o contexto onde a gente está inserido, o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, A partir do versículo 12, Paulo fala assim: porque assim como um corpo, como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato ou o nariz? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo, que reputam serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. A uns, Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, depois os socorristas, depois os governos, depois a variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagre? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei o caminho sob modo excelente. Então, irmãos, olha só o que o apóstolo está dizendo. Jesus começa dando um puxão de orelha em Pedro. Eu estou juntando esses dois textos para criar esse contexto. Então, Jesus chega para Pedro e diz: olha, Pedro, você vai ser destruído, vocês todos. Eu pedi ao Pai para não deixar Satanás mexer em você, para que você não esmoreça, sua fé não acabe. Agora, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Em outras palavras, cumpra o seu papel no corpo. Eu faço isso com você, Pedro, por amor de mim. E eu manifesto esse amor em você. Então, toda vez que eu corrijo um corpo, ou membros do corpo, eu faço para que o corpo todo cresça. Porque se você quer olho, Pedro, parar de enxergar, o corpo vai andar cambaleando, vai andar às cegas. Se você, Vinícius, que é o pé, não equilibrar o corpo direito, o corpo vai cair. Se você, Chatou, que é a mão, não trouxer o alimento até a boca, o corpo vai ficar subnutrido. Se você, Fabrício, que é o ouvido, não prestar atenção, o corpo pode correr sério risco, porque não vai estar atento aos perigos. Também não vai ser emocionalmente alimentado por aquilo que Deus fala. Se você, Edna, não absorver bem os alimentos, como intestino ou como fígado, não processar tudo, o corpo vai ficar subnutrido. Não vai adiantar Chatou trazer a comida, não vai adiantar Lorena que é a boca mastigar, não vai adiantar Alex que é o estômago fazer o primeiro processo da digestão. Se você, Juliano. Ah, Julianozinho. Se você não cumprir o seu papel de pele, Juliano. Regulando a temperatura do corpo, Juliano. O corpo vai gastar mais energia do que deve, Juliano. Se você não proteger o corpo dessas entradas de micro-organismos, Juliano, o corpo vai ficar doente, Juliano. Cumpre com o seu papel. Agora imagine, então, se Fabrício começar a dizer assim, poxa, porque eu não toco violão, então eu não sou o corpo, a gente fica sem o papel. Se Edna disser, irmãos, porque eu não sou professora da escola bíblica, o corpo fica sem a vida de nunca. O que é que vai ser o corpo? Vai para casa hoje, em nome de Jesus. Leve essa palavra para o seu coração. Pensa a respeito do que Deus tem te chamado para fazer no corpo. Qual é o seu papel no corpo? Aquilo que o Espírito Santo tem falado com você, pregação a pregação, que você tem entendido o que ele quis dizer, mas ainda acha que não é para você. E diz, por você, Senhor, eu vou para a prisão e até para a morte. E o Senhor está dizendo, é? Você vai ver? Você tem certeza, Juliano, que você vai para a prisão e para a morte? Tá bom. Eu vou botar meu irmão que você, como pele, precisa proteger. Eu quero ver se você vai proteger. Eu vou botar um alimento que você, como mão, precisa colher, porque o trabalho de arrancar chapéu, para trazer para a boca, e eu quero ver se você vai arrancar e trazer chapéu. Eu quero ver Fabrício, eu quero ver Vinícius, eu quero ver Lorena Ed, eu quero ver Eric, eu quero ver Amanda, eu quero ver Alex, seja quem for, irmão, que eu quero ver. O Senhor está dizendo assim: olha, presta atenção, eu estou rogando por você para que Satanás não me cirande. Mas quando você se converter, cuida da igreja. Amém, irmãos? Amém. Senão a gente corre um sério risco de achar que quem tem que fazer tudo na igreja local, igreja, comunidade evangélica Vida Nova, é o pastor Tiago. E não é. Somos membros do corpo de Cristo. Membros uns dos outros. Vários membros, mas um só corpo. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor falou com você. Glorifique o nome dele. Aleluia, Jesus. Irmãos, semana que vem os núcleos estarão funcionando normalmente. Amém? Então, segunda-feira, 19h30, na casa de Jackson e Raquel. Terça-feira, 19h30, na casa de Edna e Chateau. Quarta-feira, 19h30, na casa da irmã Angelita. Amém? Quinta-feira, até que o pastor diga o contrário, o tal Midim está confirmado, como já tem acontecido. Hoje, excepcionalmente, que o pastor Tiago não estava aqui, não tivemos a escola bíblica, mas tudo indica que semana que vem voltaremos a ter. Tá bom? Irmão, se alguém estiver querendo batizar, que você conheça, ou irmão que está aqui, me procura, que a gente vai começar em breve a escola de batismo. Tá bom? Vamos orar? Vamos encerrar? Tem mais algum aviso? Não? Ah, irmão.